batom. Eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Tá lá escrito toda a minha confissão. Lê com atenção. Eu descrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim cê vai saber com quem eu me envolvi. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e não é pesadelo. Mas não chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo. O que eu só te trocaria por você mesmo. Eu descrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim cê vai saber com quem eu me envolvi. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e não é pesadelo. Mas não chore agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. O que eu só te trocaria por você mesmo. O que eu só te trocaria por você mesmo.